Zeus que conhece vários, mas anda com poucos. Passa a bola, Romário é fino, mas é do ponto. Olhos vermelhos, lacração, espelho da alma. Estranho que nem água que apaga o fogo do poço. A chance é mínima se a peça boia no posto. É o fim cachorro da TV Colosso. Desgosto, bacias de água benta e água raiz. Trem desgovernado é o bolo podre de leve trás. Meninas quer dançar cirandinha de mãos dadas no escuro, agonizando em couro. Mesmo que tem Patrícia agindo com Patricinha, as guitarras nunca torram, nossa terra é o touro. Existe a mente impenetrável, existe a chave errada. Chego, provo com atitude, não perco tempo só com palavras. O sistema é máquina de lavar roupa suja. No final sai limpo e vários querendo usar. Mas se tô aqui querendo tá lá, chego à conclusão, irmão, que eu não tô em nenhum lugar. Verbute o Biel Beabá, note a note, acabei de notar. Firma maior que minha vida, no mundo não há. Futuro fascinante, são filhos brilhantes. Não se expande, o teste fortifica o pensante. Porém se desenvolve o ego e a vaidade. Pegar a sua mentira é facinho, é verdade. Cadeia é mais que grades, é universidade. Mas não ensina nada para aquele que não sabe. Que a favela é única, não tem nada parecido. Aos cortiços, aos bandidos, aos escadãos improvisos. Mas ele eu sei, cê sabe, é o corre, é o vale. Juiz, triagem, cê pensa que tá bom, aqui é 2P. Debate pra ver se cabe a flor que abre, lá vão podar. Viver no limite da cena é rotina que eu sei como vencer. Derrota te ensina a importância de nunca deixar de lutar. Só fé quando a mente trabalha é divino, fácil combater. Enquanto fascista canalha elabora pra te assassinar. Eu não nasci pra ser artista, pô, tô devagar. Se eu ganhar um papel na Globo vai ser de ladrão, pra me estampar onde a mídia insiste que é meu lugar. Pra ver a polícia me matando até na encenação. Quase que eu me rendo de novo, auxílio é esmola pra nada. Faz tempo sem saúde, sem educação. Quando acabar a quarentena o boy sai de temporada. E nós montando o quadro pra invadir mansão. Eu penso que essa maré vai passar, se pudesse afastar. O futuro é uma bomba, relógio. Na hora eu quero ver se coçar, sem correr pro seguro. E morar lado a lado com ódio. Faz tempo eu não escrevo e nem tem tempo mais. No foco traz prioridade, outras obrigação. Bato de frente com o maligno onde o mundo jaz. E pra me sentir vivo nessa, o beat é do mortão. E aqui também tem apetite de se adiantar. Eu não preciso entrar no mérito das opções. A mente fértil, incessante, tem pra maquinar. Não é pra clipe que nós desce com arma na mão. Sem pagação, parceiro, eu sei, cê sabe, é o corre, é o vale. Juiz, triagem, cê pensa que tá bom, aqui é 2P. Debate pra ver se cabe a flor que abre. Parceiro, eu sei, cê sabe, é o corre, é o vale. Juiz, triagem, cê pensa que tá bom, aqui é 2P. Debate pra ver se cabe a flor que abre. Lá vão podar.